Este é o som da cidade. Aqui tem tudo que precisa. Música, notícia, esporte e emoção. CYJ 808, 850 kHz. De Brusque, para onde você estiver. Cidade, uma rádio completa. Você liga. Liga. Você pede. E ouve o melhor do sertanejo. Moreninha linda do meu bem querer. E florindo junto à minha estrela. Não dá pra desligar a melhor programação sertaneja do seu rádio. Cidade Sertaneja. Céu Creme Stanner. Use todos os dias e comprove um spa em sua casa. Duas horas e cinco minutos. Prepare-se. Mais música. O máximo em música. O Rio de Piracicaba. Minha povo, obrigado pelo carinho, viu? Você tá ligadinho aqui na 850. Bem-vindo! É a nossa grande família sertaneja com rádio ligado acompanhando o nosso programa desse domingo. Craveiro e Cravinho, clássico da música sertaneja, é clássico da música sertaneja pra você. O Gato e a Pomba, vamos ouvir! O meu gato está de olho é numa bela pombinha. Qualquer dia ele pega a pomba da minha vizinha. Chapéu anda na cabeça e a rotina anda no pé. Eu ando atrás do dinheiro e também ando atrás de mulher. Eu ando atrás do sucesso, que é coisa que muita gente quer. Só não ando com mulher feia, nem com boizinho que escapa ré. Angaré anda no trote, cavalo bom só anda marchando. Ando tocando viola pra agradar quem anda escutando. Eu ando com o pé no chão, mas tem muita gente que anda voando. Só não ando com perereca que é gelada e anda pulando. Caranguejo anda pra trás e o canguru só anda saudando. Eu ando de bem com a vida, por isso ando sempre cantando. Ando com honestidade, que é coisa que tanto tá faltando. Só não ando com engravatado, que é diplomado e anda roubando. Thank you. prestando atenção em certas conversas que andou falando. Diz que se der coisa de couro, mas muito corno anda usando. Aprovado. Ai, estou sentindo falta de você. Poderia estar a ela essa casa com meu filho. O que você gosta de ouvir? De ouvir. Toca aqui. Cidade sertaneja.